sei qual é o nome, não. Vou te contar a parada. Ela me deu um papel que tava escrito telefone. Acredito que não tenha nada a ver. Ela é comprometida, ela já tem namorado. Você tava lá, você bem pode ver. Ela tava com as amigas, sem um homem do lado, vai. Isso cheira confusão, você tá de vacilação. Pois ela já tem alguém, isso não vai ficar bem, mas não. O que eu posso fazer? Se ela não quis você, ela provoca de ver. Não posso deixar pra trás. Não tô querendo com medo, é que eu percebi que ela tem um segredo, não preciso mentir, não. Me faz um favor, a bateria acaba. Presta o seu celular e eu já vou ligar. Vem! Você sempre tão cabeça dura, vê se para de loucura. Tem tanta mulher pro mundo, rapaz. Mas ela me olha diferente, tô de base, yeah. Na quente. Não quero só olhar, quero mais. Vai, liga então, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Se ele atender, desliga. Bom, nesse meu mundo, tentar eu chute agora e qualquer coisa. Eu sou fofoca e briga. Vai, liga então, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Se ele atender, desliga. Bom, nesse meu mundo, tentar eu chute agora e qualquer coisa. Eu sou fofoca e briga. Negrão, inventa qualquer desculpa. E se der que já postar um desastre no sinal. Vai ligar. E se ela atender, o que você vai dizer? Isso cheira a confusão, cê tá de vacilação. Pois ela já tem alguém, isso não vai ficar bem, não. Mas o que eu posso fazer? Se ela não quis fazer, ela provoca demais. Não posso deixar pra trás. Não tô querendo comer, é que eu percebi que ela tem um segredo, não preciso mentir. Não me faz um favor, a bateria acaba. Eu presto seu celular. Quero ouvir, Porto Alegre, eu quero ouvir. Tem tanta mulher tão linda, rapaz. Mas ela me olha diferente, tô de base, né, do quente. Não quero só olhar, vem, quero ver. Vai, liga então, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Vai, liga então, eu no seu lugar faria a mesma coisa. O que você vai dizer? Dizer que na hora que abri nunca mais esquecer. Eu quero ver, yeah, yeah. O que você vai fazer se o cara atender?